Colei com cola de colar balão. Esse teu nome no meu coração. Eu falo nele, o coração faz tum-tum. E essa alegria não vai mais embora. Estou falando de um homem bom. Ele amarrou mal e escuridão. Ele é tão forte que venceu até a morte. Tem um super coração. Tô ligadinho, ligadinho em Jesus. Sou miudinho, mas Jesus é poder. Tô ligadinho, ligadinho em Jesus. Bicho papão, assombração, assusta não. Ando com Deus, ando na luz. Tô miudinho, mas Jesus é poder. Tô ligadinho, ligadinho em Jesus. Bicho papão, assombração, assusta não. Com cola de colar balão. Esse teu nome no meu coração. Eu falo nele, o coração faz tum-tum. E essa alegria não vai mais embora. Estou falando de um homem bom. Ele amarrou mal e escuridão. Ele é tão forte que venceu até a morte. Tem um super coração. Tô ligadinho, ligadinho em Jesus. Sou miudinho, mas Jesus é poder. Chupa pão, assombração, assusta não.